A-spa, aumenta o volume do mic. Mas eu prefiro meu Puma jeans. Ela de olho no meu Vivis. Jogo meu leite no Babyliss. Cola no bay, ei, bitch, please. Tá com me dando um copo com gelo. Tô com meu sócio, não, e pula aí. Ela me mama no belly beat. Eu fiz um EP que cê falou de mim, como se fosse Grammy estampado no wall. Ela vem quente na bala do baile, pra poder vir mesmo por cima do pau. O Spike só solta, só JBL. Tô com maior escorrendo na pele. Tô com Naná no estúdio, The Boy. Bonnie está aqui, bolando mania. Essa bitch que cê diga ali. É Tic Tac, meu relógio tá no beat. Tem duas balas, parça, hoje eu tô na brisa. Porque tem boy, mantém OGs. Essa bitch que cê diga ali. É Tic Tac, meu relógio tá no beat. Tem duas balas, parça, hoje eu tô na brisa. Porque tem boy, mantém OGs. Mano, nem me liga, tô no corre, fala baixo. Sem pulo nessa bitch, levo o paco, jogo alto. Eu tô confortável no meu lifestyle, Joga uma bomba aqui embaixo, tô de drip. Fica louco pela coca, no cap. Fica calmo, temo tudo nessa bag. Louis V, Gucci, Gucci, Gucci. Nega da vida que eu nunca vi. Placa, placa, placa, tô tipo uma giz. Nível dando fuga com meu slime de ski. Mano, tô no corre desse din, din, din. Quero ficar calmo nesse lin, lin, lin, lin, lin, lin, lin. Quero ficar calmo nesse lin, lin, lin, lin, lin, lin, lin. Quero ficar calmo nesse lin, lin, lin. Ela chupa tipo bala fi. Olha essa B no lequili. Só tá tudo na raba dessa B. Tu vai no rentar no Netflix. Copo cheio de cor e um aracê. Ela tá na bala, eu percebi. Na minha língua bala pra crescer. Ela tá sentando de biquíni. Baby, vamos fazer de nané. Minha gostosa, dois piches no peito. Você sobe desse jeito, eu vou além. Baby, tira a roupa que eu boto bem lá dentro. Quer falar do meu jean, filha puta playboy. Eu canto o que quero, aí eu ganho muito cash. Cash, cash, joga essa raba, baby, bag, bag. Foge que planejei tudo nesse trap, trap. Bunda mole, tudo que cê fala, passa cap, cap, cap. Sabe que meu flow vicia tipo crack, crack, crack. Menor e roxo que eu faço, que eu faço. Não, não, não. Foto do Ru, eu sou fashion listo. Mais duas ruas, essa balada blue. Spike, cê sabe que eu mato. Manda esse beat, essa merda que eu mato. Droga da boa, já tá tudo pago. Nego não vim procurado no estado. Bitch, você sabe que eu sou fácil quando quero. Ela tá sabendo que eu tô fazendo grana muito. Fica me chamando da porrada do DD. Eu tô botando pra fuder, tô deixando você puto. Olha pra tabela desse carro. Olha pra tabela desse carro. Joga essa preta com tabaco. Ela fuma, ela gosta, quer pular no saco. Quer pular no saco, não vim pra tirar foto. Eu não quero flash, pra ficar suave. Tá na conta dos moleque. Pra ficar suave. Pra ficar suave, tá na conta dos moleque. Pra ficar suave. Ela só toma MD, mas chupando meu dedo. Faz o meu nome bem perto do grilo. Deu essa pussy, mas foi o primeiro. Pede gemendo que eu jogo dentro. Fuma essa bomba com o olho vermelho. Não tô estranho, só tô muito lento. Chupa com calma e assim desse jeito. Olha o tamanho, vai te causar medo. Blusa da Gucci de tocar no baile. Bandido é bandido, ninguém vai me ver. Pede coquinho, eu te dou um socão. Branco ousado, nós vai te fuder. Olho puxado, mas não é o Igor. Erva naninha, mas não é prensado. iPhone 12 que eu pago a vista. Eu não uso Android que é pra fracassado. Sem o cachê eu não subo no palco. Meu camarim costuma ser um quarto. Grupo peito daqui eu amo muito. Quer silicone, coloca que eu pago. Foi pra Dubai, eu já pego a visão. Volta com bolsa do Gucci da Prada. Puta esperta que ganha dinheiro. Melhor que muitas que fica em casa. Eu sou bandido e ela é minha bitch. Vê eu gravando e já fica molhada. Sabe que cada verso é dinheiro. Faço gozar e do carro e do casa. Fala meu nome em qualquer quebrada, vão te falar a minha caminhada. Não sou bandido, eu só sou artista. Calma, eu já tiro essa foto, meu parça. Ela chupa tipo bala fi. Olha essa B no leque. Solta tudo na raba dessa B. Tu vai nem rentar no Netflix. Copo cheio de cor e um aracê. Ela tá na bala, eu percebi. Na minha língua é bala pra crescer. Ela tá sentando de biquíni. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Sou de meu easy. Mas eu prefiro meu Puma jeans.